vai acontecer milagre. Hoje aqui, não importa a sua dor, o teu Deus é doutor, vai acontecer milagre. Vai acontecer milagre. Eu já posso ouvir, Jesus já vem ali. Uns aos outros falavam, eu conheço aquele olhar, um olhar de amor. Eu conheço o meu Senhor, é o Deus de milagre. Milagre, milagre, vai acontecer milagre. Hoje aqui vai acontecer milagre. Hoje aqui, não importa a sua dor, o teu Deus é doutor, vai acontecer milagre. Faça como aquela mulher, toque nele pela fé e seja sarado, seja libertado. Dele vai sair virtude, dele vai sair a cura que você procura. Acontecer milagre.